coração que diz à terra, quer Deus que a quem está o cuidado dado, pregue que a vida é emprestada, estado, mistérios mil que diz em terra, quem não cuida de si que é terra, terra, que o alto rei por afamado, amado, é quem lhe assiste ao desvelado lado, da morte ao ar não desafera, a fé. Quem do mundo a mortal loucura cura, a vontade de Deus sagrada agrada, firmar-lhe a vida em atadura dura. Ó voz zelosa que dobrada, brada, já sei que a flor da formosura usura será no fim desta jornada nada. No fim desta jornada, nada.